Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Musicália na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 9 de maio de 2011, aliás, 9 de março, peço desculpa. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou estar consigo até bem perto das 21h15 hoje que iniciamos este Musicália com 15 minutos de atraso. Trago-lhe para os próximos minutos música instrumental, aliás, já abrimos com Maratona. Ranqiao estreou-se no ano de 1975, em público. E este foi também o ano de lançamento do seu primeiro trabalho discográfico, ainda um long play. Estreou-se como saxofonista, mas foi na Flauta de Bambu que João Maria Centeno Gurjão Jorge, ou mais simplesmente Ranquial, encontrou o verdadeiro sucesso. O primeiro álbum que chegou a Portugal foi só no ano de 1983, Fado Bailado. Mas já na década de 70, Ranquial lançou álbuns como Goa. Foi enquanto estava na Índia que Ranquial lançou este trabalho, enquanto pesquisava e procurava uma nova ligação entre música portuguesa e indiana. Foi no ano de 1979, rumava depois a Portugal para lançar então este Fado Bailado em 1983, ainda como saxofonista. Foi na década de 90 que encontrou o seu maior sucesso, em discos como Viva ao Fado e Junção, com a Orquestra Macaense. Em 2008 lançou um álbum Porto Interior, onde voltou a incluir este tema em dueto com a chinesa Yanan. Não há muitos nomes comparáveis a Ranquial no mundo todo, mas se ficarmos pela Península Ibérica, ainda menos. Talvez só mesmo Carlos Núñez. João Maria Centeno, ou Ranquial, como preferires, já correu um pouco todo o mundo, desde a Dinamarca à própria Espanha, Brasil, Estados Unidos, Japão. Viajou um pouco por todo lado este flautista português. Mas foi com o Oriente que encontrou uma maior ligação. Aliás, Ranquial foi o nome inspirado na cultura chinesa ou indiana, mas afirma cultura oriental. E sem dúvida, a ligação de Ranquial à Índia e à China é indiscutível. Vamos ouvir do álbum que teve a participação de Ketama. Vamos ouvir Vozes no Deserto, depois de Maratona, que foi o tema que iniciou esta edição. década de 90 foi definitiva. Ranquiao dedicou-se exclusivamente à flauta de bambu. Ainda que na década de 80 andasse entre os dois instrumentos, na década de 90 decidiu-se e optou mesmo pela flauta de bambu. Foi este o instrumento que mais o celebrizou, até porque não há muitos flautistas deste instrumento em Portugal, e mesmo na Península Ibérica não há muitos. Talvez só mesmo Carlos Núñez seja comparável a Ranquial. A década de 90 foi talvez também a década em que mais terá viajado. Percorreu o mundo de norte a sul. Vamos ouvir Fado da Beira Baixa. Esta música é retirada do álbum Viagens na Minha Terra, um álbum dedicado por inteiro à canção portuguesa. Lá está, tocada em flauta. Vamos ouvir então este Fado da Beira Baixa, que podemos entender como Quando Eu Era Pequenino. finalizamos esta edição de Musicália com o tema que o flautista Ranquiao interpretou com a Orquestra de Macau. O tema Integração. Esta música foi escrita para a reintegração de Macau como China e não como Portugal, já que Macau até o ano 2000 foi colónia portuguesa. E foi assim até ao ano 2000, na altura então em que foi entregue Macau novamente à China. Agora o português ainda continua a ser uma das línguas oficiais de Macau. Ora, vamos então ficar com Integração, tema de Ranquiao e da Orquestra de Macau, do álbum de 1999, Junção. Até amanhã.